Bata no seu peito e espere a sua hora. Tudo tem um tempo, é melhor comemoração é com vitória. Demora a chegar, eu sei o quanto é quente, mas eu não admito comparar o passado com o presente. Eu faço o que posso, semeando a semente. O que brota são os frutos incorporados pela mente, visando ter respeito, ou principalmente acordar outras pessoas que não enxergam a mentira estampada na sua frente. A cada dia nas esquinas nasce um Notorious Big, mas na visão de mundo surge um novo Adolf Hitler. Império que se explique em qual que for a city. Falso testemunho pra dizer que não existe. A quem tudo isso assiste acomodado com sossego. A cobrança vem de brinde lado a lado com desprezo, em busca de um desejo que parece repentino. Pessoas se explodindo arrebatadas por esse labirinto que não tem. Não dá, não tem como evitar. O refúgio talvez seja simplesmente não tentar. Definido pelo requisito é ordem pra mudar. Apelo concedido sem artigo pra constar. Recurso maneiro, evidente é querer mais. Coragem é tentar sem saber como é que faz. Pra correr atrás de manter o nivelamento do conteúdo obscuro do seu discernimento. Já descartei todas as possibilidades. Eu sigo rimando, cantando, brotando, essa é minha verdade. Abaixo a ditadura, voltei pro passado pra toda maldade. Pé de cana, cannabis, sadia, prazer, Babilônia, essa é minha cidade. Já vi crianças crescerem mutiladas e vítimas, estando ao lado e cercado sob vícios e críticas. Não há valor renovado pra mudar essa mística. Lembrar de quem te induzia a vitória e conquista. O muito visado ainda é pouco, essa é a minha linguística. Teu mal necessário, cachorro, não há medo que insista. E sem falar na cobrança que nós tem de cima. Sem parar ou parear, cresce naquilo que irrita. Sobe às nove, pega o corte mais profundo que a morte. Danço em cima do revólver, ponto fraco é game over. Se não sabe desse podre, eu acabo lhe dizendo. Os melhores momentos já passaram durante o tempo. A vida revira, acha e não assimila o porquê daquela rixa, e ela volta pior ainda. Pois em vermes e traíras nós topamos nessa vida. Um erro nessa cortina, visão ruim pela neblina. Nada a ver com a fumaça que eu encontro na esquina. De pé reparado, 30, um arsenista segue a vida. Mais bolado que você, quer olhar para o tempo irrita. Precisamos de valores para escrever a cada linha. O passado é o seu diário, escrito por outra escrita. Porto morto passando sufoco, sobre o mundo a se queixar. O caminho mais difícil é o melhor a se chegar. Pois a cada colher de chá, o espírito se acomoda. Cada dor no lugar vira pedra pronta pra obra.